dizer, mas não diz. Eu quero uma noite de estrelas pra te confessar que no meu coração eu só tenho amor pra te dar. Eu quero uma noite de estrelas pra te confessar que no meu coração eu só tenho amor pra te dar. Oh, oh, oh, sei, você é tão distante de mim. Me diz qualquer coisa que seja, porque eu te amo mesmo assim. Ainda vai voltar pra mim, ainda vai voltar pra mim. Tenho amor.